Você está ouvindo Não Tá No Roteiro. Sejam bem-vindos ao Não Tá No Roteiro. Eu sou Edson Lucas, o esboçador, e eu tô aqui no evento Mundo de Nárnia. E esse aqui vai ser um podcast bem curtinho mesmo, só pra mostrar como esse evento tá muito bom, sério, tá muito bom mesmo. Vamos lá, logo após os recadinhos, nada, vambora! Eu tô aqui com o Pedro Guareto, da Stamp Art, cara! E aí, tudo bem, gente? E aí, cara, como é que tá a Stamp Art aqui no evento, cara? Olha, tá bombando, a gente tá vendo bastante. Nossa, velho. Cara, e obrigado pelas minhas ilustrações estarem aqui também. É isso aí, a gente tem mousepad, caneca, buttons, as camisetas do evento e ganha um brinde quem compra. Ganha um marca-página do evento aqui também. A gente tá aí, se quiser alguma coisa especial, é só encomendar com a gente faz. O link tá aí embaixo, sempre. Claro. Tô aqui com o Andrei Paulo, do Semideuses Cascavelha. Caraca, errei de novo. Semideuses Cascavelha, esses caras. Então, o Semideuses Cascavelha entrou em parceria aqui com o evento, pra gente ajudar na parte da Batalha Campal. É uma parceria que rolou do nada mesmo assim, por causa que eles estavam precisando também. E daí, como a gente já tinha parte, o filho do maior organizador ali era também staff do SC, a gente veio aqui ajudar. Foi tipo uma indicação mesmo assim, deu certo e a gente veio aqui ajudar. E tá muito louco a Batalha Campal. Tá muito louco, nossa, muita gente aqui, a gente tá meio... Foi um total sucesso. Foi um sucesso enorme, o evento foi um sucesso enorme, esses 2 dias de evento foram ótimos. E o melhor chocolate quente do mundo, cara. É, que você não conseguiu beber. Eu bebi tudo. Mas isso aí, valeu, Andrei. Isso, valeu, obrigadão. Se eu tivesse poder, a cabeça de vocês tudo aqui, vocês saíssem tudo doido aqui hoje, pensando assim, qual é a minha vocação? Qual é o dínamos que tem aqui dentro que me manda ir pro mar? Porque, cara, se vocês não tiverem alguma coisa que incendeia seu coração, vocês vão morrer, velho, pra ter dinheiro. Eu queria incentivar vocês a ter coragem, primeiro de se perguntar, qual é a minha vocação? O que que eu faço de uma forma que ninguém mais faz? A gente foi treinado, por causa dessa paranoia do dinheiro, a andar atrás da provisão. E agora a gente vai entrevistar aqui o Eric Couto. Aê, galera! Eu vou deixar aqui nosso querido Gabriel Suidesk, do site Suidesk Tales. Deixa contigo, cara, pode ir lá, vai lá. Em relação aos RPG, qual foi a história mais louca, mais divertiu fazendo, assim? Foi uma história que a gente botou um roteiro onde contava a história de um padre brasileiro que o mentor dele espiritual tinha morrido dentro de um calabouço do Vaticano. Então ele ia investigar isso. Ele antes de ser padre tinha sido investigador policial e aí ele vai até os calabouços. E aí ele começa a descobrir uma série de documentos que demonstravam que a igreja era uma grande farsa, era uma grande mentira para a dominação e continuação do Império Romano. E que ele descobria então que os mesmos imperadores, que eram vampiros, estavam na frente dessa organização secreta e tal. Foi a história mais louca que eu inventei. A gente costuma criar muitos RPG entre a gente, nossa roda de RPG. Qual é a dica que você pode passar pra gente, assim, pra criar uma história bacana, assim, que dura? Pesquisa histórica e verossimilhança. Quanto mais profunda a sua pesquisa, mais conteúdo você vai estar para incrementar o negócio. E eu percebi que a riqueza do RPG está em você chegar o mais perto possível da realidade. A ponto das pessoas ficarem assim, pô, será que não foi isso que aconteceu de verdade? Entendeu? Boa, a gente precisa fazer um desse sobre Segunda Guerra Mundial também, que seria uma muito louca. Muito bom, muito bom. Vocês têm conhecimento de tática de guerra, invasão de... Eu estou no quartel no momento. No soldado ou oficial? Soldado. Você não vai estudar sobre tática, vai? Estou estudando para fazer o curso para sargento. Você está em... ótimo. Então você vai estudar sobre tática de guerra. Muito bom. E qual batalhão que você está? Infantaria ou motorizada? Infantaria mecanizada. Nossa, eu não tinha me falado essa. E outra coisa, em relação à Segunda Guerra Mundial, eu um tempo atrás comecei a escrever uma história passada num blog, eu tenho um blog de contos. E eu comecei a fazer a relação de um soldado na Segunda Guerra que acaba voltando no tempo indo para a era medieval. O que você acha de relação a essa história, assim? Uma dica, talvez? Eu teria a maior preocupação com uma história desse nível na ambiência. Qual seria a nacionalidade do soldado e qual país que ele ia cair? Porque, por exemplo, se ele for um soldado americano lá, o impacto dele seria destruidor psicologicamente falando. Se ele fosse um soldado europeu na Segunda Guerra e ele volta para a Idade Média, ele ia ter uma reação melhor, ele ia se sentir parte daquilo. E é muito importante, nesse tipo de volta no tempo, você definir o perfil psicológico do cara. E aí uma leitura básica te dá uma noção de como definir isso. No caso, esse personagem ele é baseado num personagem real, que seria um franco-atirador russo. Russo. A gente é fã da Rússia, né? Bratsky na Rudolf Suíça e Convoy. Então você tem um elemento bom de pesquisa. Como é que era a Rússia medieval? Qual foi a interferência da Rússia medieval, por exemplo, no contexto das cruzadas e das guerras intra-Europa? Isso é uma boa. No caso, eu parei minha história por causa do quartel, eu consegui fazer o primeiro episódio. Mas o primeiro episódio acabou justamente com ele chegando lá e ele ficando inconsciente, caso os cavaleiros que abordaram ele. Pois ele não sabe o que está acontecendo lá. Mas então a dica que você me deu vai ser muito útil para me dar um prosseguimento agora pra quanto história. De munição ele tinha quando chegou lá? Ah, boa. É útil. Tá boa. Russo não precisa, cara. Mas muito obrigado. Nada, cara. Prazer. Muito obrigado, Eric. Valeu, cara. Jordana, a maestra... Maestrina. Maestrina. Desculpa. Desculpa. Maestrina. Da Orquestra de Cascavel. Oficial. Isso. E, nossa, ficou muito incrível a orquestra hoje. As músicas temas de Narnia. Bom, obrigada, né? É um prazer tocar para quem gosta, quem quer ouvir, né? Esses temas que foram bem difíceis de fazer e são realmente muito legais, assim. A gente também ficou bem feliz de tocar. A gente que é fã, a gente adora. Todo mundo pedindo de novo, isso que foi legal. Verdade, é. É, a gente fica animado, porque tocamos 3 temas e... Tivemos que repetir, né? Então o bis é pro músico sempre é bem legal, né? Você viu que todo mundo veio atrás pra escutar, porque todo mundo tava encantado. É verdade, a gente chegou, o pessoal tava bem disperso, cada um fazendo uma atividade diferente e na hora da orquestra juntou, né? Acho que é muito bom da orquestra também sair do teatro e ir até o povo, né? Como diz Milton Nascimento, né? E onde o povo está. Eu acho que é bem importante porque muitas pessoas que nunca tiveram acesso, não conheciam o nosso trabalho, passam a conhecer e prestigiar, né? Então, e a galera vai poder ver mais orquestra, mais apresentação de vocês no dia? No dia 12 de julho, que é a abertura do Festival de Música de Cascavel. Será feito com a orquestra e o coral municipal. E você vai estar lá? Vou estar lá. E é legal, assim, o pessoal aproveitar. Não é só dia 12, dia 12 é a abertura. Depois vai até dia 18 de julho, então uma semana, né? De programação de música, oficinas e concertos à noite. Então, sempre gratuito. Então, não tem desculpa, né? Todos os dias, de 12 a 18 de julho, pode prestigiar o nosso Teatro Municipal. Isso aí, vou deixar todas as informações aí. Muito obrigado mesmo, Jordana. É um prazer enorme. Eu que agradeço. Matheus Brito, senhor Túminos, cara, como é que tá sendo o cosplay no evento O Mundo de Nárnia? Cara, tá sendo muito legal, tá sendo uma experiência, apesar de já ter feito vários cosplays, tava sendo uma experiência única, porque todos sabem que em Cascavel é muito difícil ter esse tipo de evento, que é bem esporádico ter, então tá sendo bem legal por ser pela primeira vez. E cá entre nós, tá muito bom o cosplay, cara. Sério, tá muito show. Obrigado. Já gostei. Obrigado, cara. Valeu. E eu tô aqui com o Kleber. Maravilhoso pintor, cara. Era muito incrível as suas pinturas. Cara, eu gostei que elas têm um estilo original das suas pinturas. Ainda mais, eu tava... Agora que é meio Van Gogh, mas é o estilo... Eu tô chamando de megapixel, que são milhares de pequenas pinceladas, né? Na verdade, tem um artista alemão que eu gosto muito, que é o Voca. E ele trabalha com realismo espontâneo, que é um pouco mais traços espontâneos. É, ele tenta tracejar um esboço e colorir bastante e ter linhas muito soltas, muito livres, né? É, dá de perceber isso nas suas pinturas. Eu gostei que ela A forma é meio forma geométrica, meio, um pouquinho ali na parte do nariz do Osmo. É, acho que chama, né, para isso, porque o nariz de leão ele é triangular mesmo, né? É. Então esse perfil dele acentuou bastante a área, a forma triangular. E essa aqui do Lampião que ficou show também, cara. É o ermo do Lampião, das obras de C.S. Lewis. Na verdade, o leão é Aslan, de C.S. Lewis. E o ermo do Lampião também é um cenário de C.S. Lewis, do Lampião, que estava em Londres e acabou brotando na floresta de Nárnia depois, né? É, que nem no primeiro livro. E exatamente. Cara, muito obrigado, cara. Obrigado, eu. Curti muito as suas pinturas, sério, obrigado. São muito shows. Obrigado, muito obrigado. Pra mim, como artista, é agradecimento até olhar elas. Poxa, muito obrigado. Fico feliz de ter gostado. Obrigado. Valeu. Vai. Que é sério. Ah, ele está chegando, gente. Está próximo. Estamos preparados para a grande batalha? Vamos, Arcanjo, levante-se. Vamos. Os dias de opressão e silêncio acabaram. Clark, hoje você fez um mensageiro de Nárnia, cara. Como que foi, velho? Porque você está participando aqui desde ontem. Eu só veio participar agora. Então, eu tô participando desde ontem, mas na verdade eu já estava ajudando desde ontem. Eu que ajudei muita parte em escolher os personagens e fazer os figurinos também. Ah, eu ajudei em tudo, na verdade. Sim, eu só participei uma vez no teatro, mas não passa disso. Tipo, foi interessante, foi legal. Foi engraçado também, porque teve uma ceninha que todo mundo riu, sendo que eu estava falando de guerra, e é estranho isso. Mas eu achei bem divertido. Legal que o pessoal se levantou. Tinha um cara lá querendo se levantar e eu não vou. Foi legal. Tipo, eu falei, levante-se. E eu queria que as pessoas levantassem, porque era a orquestra. Então, tipo, a pessoa levantava pra saudar a orquestra, entendeu? Ia ser legal. Eu achei que você ia vir de um cosplay, mas ficou legal assim, cara. Chamou bem a atenção. Então, a princípio do cosplay, a gente ia fazer o cosplay. Mas também é legal você fazer uma coisa que, tipo assim, Nárnia existe em todo lugar. Então, tipo assim, não é só no mundo de Nárnia. Não precisava estar figurado só no mundo de Nárnia. Então, eu também poderia estar com uma roupa normal, porque o Nárnia é o mundo normal, é o mundo de tudo. É, muito legal, cara. Muito obrigado aí, velho. Ah, obrigado a você. E eu tô aqui com o Valmir, do canal Arroz Felino. Como é que eu te encontrei aqui? Cara, o evento tá muito louco, cara. Tá muito bom isso aqui. Cara, eu achei sensacional. Aquela orquestra, a cultura que tá trazendo aqui pra Cascavel esse evento. Cara, quando eu vi toda a plateia levantando e aplaudindo com o coração, sabe? Aí você nota quão importante é um evento desse, em questão de elevar o padrão regional. E a cultura, né, cara? Porque eu falei com a maestrina, vai ter mais orquestra dela, e cara, ficou muito show esse evento, cara. Então, o que eu devo dizer é que Cascavel e região agora tá tendo uma elevação em relação à importância da cultura, compreende? Tipo, eventos mais importantes estão sendo tragos pra cá e as pessoas estão começando a se interessar mais em livros, em músicas que trazem para as pessoas um servo de conhecimento, compreende? E é sensacional, cara. As pessoas que estão se interessando pelo entretenimento em si, não só como espectador, mas como participante em si, é sensacional. Cara, muito obrigado, cara. Tá muito show isso aqui. Valeu, Valmir! Valeu. E é isso aí, o evento tá incrível. E bom, como esse podcast foi um pouquinho curto e tá sendo publicado depois, você sabe que o evento foi realmente muito incrível. Deu muita gente aqui em Nárnia. Você realmente sente que você tá aqui, você tá no mundo de Nárnia. E bom, é isso, galera. Fica aí até o próximo Não Tá No Roteiro. Dá uma visitada nos sites que a gente deu uma falada. E até a próxima. Tchau!